1-648, chame Centro Recife. 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-2-1-4-5. 2-6-8-5-2-5-45. Obrigado, até a próxima, Golo 642. Oceaner 6140, pista 2828, alinhar e manter. Alinha e mantém, Oceaner 6140. Tá 3198 no solo 05, libera a pista esquerda, táxi delta mantém a posição antes da táxi alfa e chame o solo agora em 121 na espanhola. Mantém na delta antes da alfa, chame 219, só 3198. Golf Kilo Lira, contact 60 miles southwest of Salvador. Fly direct to Momba, mantém flight level 090. Mantém 090. Vento 200 graus, 0629, decolagem 2A da pista 28. Após decolagem, manterá a reta de decolagem até 2510. Livre decolagem, após até Genebra 6140, decolada 07, chega o controle agora, frequência 119, decimal 8. 9846140. Salvador, Genebra 6140, mantendo a sua após decolagem. Torre, bom dia, gol no 094, ponto de espera, pronto. Voo 350. Aron 350, Oceaner 6140. Eu mantém 28 no 094. Tá gostando de colocar aí dentro? Oscar Golf Kilo Radar Contact, 55 miles southwest of Salvador. Maintain flight level 090, fly direct to Mombasa. Salvador, Chinara MN 140, pode voar, pouso 1. Olá. Acorda. Controle, bom dia. 866200, informação para 4-2-0, decisão do 5-0. Oceania 6200, desça para nível de voo 100, via Sambo. 100, via Sambo. Tem como acionar para frente? Se puder coordenar para o aeroporto. Confirme qual seria a proa e por quantas milhas? Seria a proa 0,0,0,0,0,0,0 por 50 milhas. Autorizado o desvio após o término, vou direto para a equipe, o Oceania 6200. Autorizar o desvio após o término, equipe. Em condição de ter que voar direto aqui da presente, fica mais eficiente. Autorizado direto para equipe para desvio, desça para nível 100. 100, mais pequena, direto para equipe para desvio. Obrigado, 6200. Controladora Chinara 6140, se desvio à direita da rota, formações, proa 040. 140, qual proa e por quantas milhas vamos ter? 040, 15 milhas. Sim. Controle, bom dia, gol 1094, Romo. Gol 1094, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 370. Via Momo 370, 1094.

1162, confirme a proa e por quantas milhas? Proa 1110 por 30 milhas. Sim, chegou 1162, mantenha o nível 1010. Tráfego 12 horas, 20 milhas, mantendo, descendo para o nível 060, Charlie 208. O 1094 autorizado direto a Buco. A Buco, 1094. 1094, chame o centro Recife. 126.185, alterna 125.145. Recife 2.5.2545, 250, desce para nível 120 via TPIC. 20, formação Serra. Possibilidade de voar aqui a posição 362 para evitar a formação, senão não tem que manter a proa por mais 60 minutos. Qual velocidade pode manter até o 362? Sim. Sim, então mantenha essa velocidade até o servidor 362 está autorizado. Mantenha, por enquanto, o nível de voo 120. E aí, até o 362, voo 920, obrigado. Autorizado, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.94, GLS Zulu da pista 2.8, reparte estabilizada. Autorizado, GLS Zulu da 2.8, reportarei estabilidade, desça para 2.000 pés, apenas corrigindo, 6200 vai até a posição TPIP, após TPIP é autorizado GLS da pista 2.8, descida para 2.000 pés, o ajuste no 0.14. Informe estabilizado, copiou? Poxa, né, 6200. Afirmativo, gol 1162 o controle. É, gol 162 o controle, sim. Afirmativo, a descida está autorizada até o nível 080. Vamos manter essa proa por mais quantas milhas? Nível 080 está proa do Momba agora. É, proa de Momba então, o 1162. Gol 9250, proa que está mantendo. 9250 está mantendo a proa 045. Proa mais 20 milhas. Mais 20 milhas, então está sob vetoração, vai manter a proa 045, conforme a velocidade indicada. 320. 320 mais. Sim, vai descer até o nível 090 inicialmente. 090 inicialmente. Então ligou 162, a altitude autorizada foi 050, sim? Confirme. Tá, 28. Vento variável 2 nós, decolagem autorizado. Iniciando, está presando no avião. O senhor está autorizado até o nível 080. 080. Segundo quilo controle. Correto. 3000 feet, Canadian 1014. Está sob vetor, mantenha a proa 045, limite radial 280, via de Salvador, confiou? Radial 280, limite, você na proa 045, ou 9250. Autorizado descida nessa proa até o nível 050. Essa proa desce até o 050, ou 9250. Peneve a 200, complete ILS, visão com a pista? Ainda não. Gente, 6200, guarde transferência. Pode checar se a pista está seca ou molhada pra mim? Ah, guarde um minuto. A 3191, autorizado a iniciar a curva à esquerda, desconsidere a restrição de 2.500 pés para o perfil Sanvo 1. Decorado aos 2.000, chama o controle agora, 119.8. Curvando, chama 19.8, porra. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, meu cordial, contato radar na decolagem, via saída Sanvo, proa de Sanvo, autorizada. Direto Sanvo, TAM 3191. Eu mantigo via saída Sanvo. Sobe via. Tem condições de aprovar. 362 agora, Gol 9250. Tá negativo, se eu passou o retorno, mantém a proa 045, 9250. Tem tráfego decolando sentido oposto. Ok, então mantendo ainda a proa 045, Gol 9250. TAM 3436, sua identificação desça para o nível 120. Via chegada TPIP 1. 436, copiou o controle? Afirmativo, senhor. Descendo para o nível 120, vai ficar descendo de direita para uma centena aproximadamente 40. Permanece descido ao nível 100. Proa 100, posição, permanece a descida até o nível 120, na proa 100 por 40 milhas. Tá, 3436, acione identificação. Gol 9250, descida para o nível 050, autorizada. 050, 9250. Assim, 080, gol 1162. Zero, bom dia. Mantenha o ponto de trap 20. Gol 9250, tem tráfego na sua posição 2 horas, 15 milhas, cruzando o nível 050 em ascensão via saída de Salvo. Gol 9250. Controle 6200, estabilizou o sinal da 2. Tá chovendo assim no campo, a pista tá molhada, o 6200, chama a torre Salvador, frequência 18.6. 62, continua descendo até o nível 050, tráfego na nossa posição 12 horas, 4 milhas, cruzando o nível 040. É um Serra 208. Até o 050, gol 162. Gente, o vento 190 graus, 190 graus, 01. 4 9, na vertical, chuva leve, pista molhada, checa o trem, pouso autorizado. Azul 2710, torre de controle? 2710, para chegar. Gente, após a decolagem, manterá a proa até 2510 depois curvará à direita o perfil da subida cônica, porém subirá e manterá após 4 mil pés até 3.0 milhas de Salvador no perfil da subida cônica. Estamos com o tráfego cruzando o setor de decolagem pista 28 no nível 050, ok? Hoje, sem problema, tem a curva até 3.500, posso curar direito, perfil cônico limitado após a 4 mil pés até 30 milhas de Salvador, 2.790. Correto. Alinhar e manter pista 28, azul 2.790. Alinhar e manter 28, 2.790. É 4 mil, Gol 92. O Gol 9250 vai manter o nível 050, só forma de decolagem, paciente. O Tigre vai manter o 050, Gol 9250. 3436, quando eu puder voar na proa de TPIP, informa o controle. Matisse, quando houver necessidade de voar TPIP, vai informar, né? 3436. É, pista 28, eu não entendi a pergunta. Não tem papi não, é só para o 1-0. Nada. O tráfego superado, vista para 2 mil pés, ajuste velocidade, informe estabilizado. A torre informa pista molhada, chuva leve. 2 mil, informe estabilizado, com esquerda. Aguarde, mantenha a proa. 3436 controle. 2530. Pensa e mantenha o nível 150 em função de tráfego à sua esquerda, na posição de 10 horas. 10 para 11 horas, 15 milhas, mantendo o nível 130. Afirmativo, vai resistir, vai manter 150, restrição 3433. 19250, inicie restrição para 1809. Reduzido, 209, pode ser? 200. Baixa o quilo cria o Fly Direct to the intersection, send to 2000 feet. Fly clear to 2000 to the intersection, have a gentle water. O 9250, curva direita, voe na proa 090, limite radial 070 de UVR de Salvador. Qual é as comunicações? Na 70, vai curvar direita, voe na proa de Usan. Descer para 2 mil pés e completar o final do procedimento. 70, agora radial da Ogite, caso de falha, voa na proa de Usan completa. Ativo. Eu vou ficar de 102.000, vai ficar de 2.000, estabilizando a NS, Gol 1962. Vamos lá, azul 2710. Confirme. Azul 2710, decola passando em pé. E se a gente mantém a proa até cruzar o 040. Certo, vamos manter a proa até cruzar o 040, o azul 2710. O 162, agora estou em 18.6. 18.6, 1.62. Então, 3191, ascensão ao nível 320. Se manter o nível 320, autorizado voar na proa de Dóquilo. 320, Dóquilo 32, 3191. Mantive 3191, autorizado ascensão ao nível 320, proa de Dóquilo. Tráfego superado. 436, desça para o nível 060. 3436. O 3436 está mantendo no 50, já em condição de voar TPIP. Pensa para o 060 na proa de TPIP. 060, TAM 3436. Voo 9250, descida para 3.000 pés, ajuste 904. Você já pode reduzir para 170 mais? Agora, 3.170 mais. Permitido. E a tráfego está direita no ILS a 2.000 pés. Sente só que siga com o número 3. 7, gol 9250. Contrário, 2710. 2710, contrário. Autorizaria agora na prova 330, 7 milhas. Autorizado. 2710. Eu acho que eu não... Só botar a frequência em 118.6. Eu acho que eu... 118.6, thank you very much. O azul 27, 1-0, está autorizado a ascensão até o nível 170 sem restrição de altitude. Autorizado 170 sem restrições, 2710. Um no 9-1 cruza o nível 150 na proa de Doppel, restrito ao nível 320, chegando o centro Recife. Frequência 125.1 e caso negativo 123.8. Chama Recife 251, alterna 238, restrito 320, 3-1-9-1. Restrito 1-9-1, subindo e mantendo o nível 320, alterna 3-1-9-1. 3-1-9-1. 361 no gol 9250 iniciando. O senhor está sob vetor, confia. Estava na prova 90 e a rádio era 70 o limite. Ah, ele está cruzando a 70 agora, então vai manter a prova ainda, ok? E agora você já curvou, mantém a presente prova, guarde vetor final para o IRS. Eu tenho um cara avançando sua frente, um Serra 208, com 120 nós. Nessa distância o senhor pega ele. Positivo, o senhor que dá o limite de radial 70. Então mantenha a prova 80, vai manter o nível. 3.000. Mantenha 3.000 pés. 7. Azul 2710, pode voar para 020, mais 30 milhas. Que é o 3436? 2710. Autorizado 2790. Sim. E 9250 vai ultrapassar o curso do localizador, aguarde o vetor final para ele. Tráfego que o precede, 6 milhas à frente. 7, Papa Tango, Oscar, Golf Kilo, clear to land running 28, wind 260 degrees, 0 3 knots. That's right, clear to land running 128, Papa Tango, Oscar. Reduz a velocidade para 2009, 3436. 2009, reduzindo, então 3436. Voo 9250, desça para 2.000 pés, para o localizador, curva direita na prova 315, informe estabilizado. Direita 315, informe estabilizado, voo 9250, 2.000 pés. Ativo. O ajuste 1.0 no 4 permanece. Direita 12, permanece. 3436, passou o vetor para sequenciamento, mantenha a prova 040. Limite será magnética, será radial 100 via de Salvador. Afirmativa, manter a proa 040 limitado pela radial 1 centena de Salvador. Tem tráfego na sua posição 11 horas, 10 milhas, cruzando 2.800 pés para o localizador. A retenção que o senhor siga esse tráfego como número 3, você entende? Afirmativo, ciente, ciente, que é só 343. Em redução para 180 nós, descida autorizada até 3 mil pés, ajuste no 014. Agora ele vai para o sinal para o localizador. Reduzindo, descendo para 3 mil pés, aguardando o vetor final, tá 343. I'm off the Gulf Kilo on the ground at 4-0, but keep the next taxiway, contact 121, that's 100. O 710 já está para de onde? Estabilizado com o 9250. 9251-9250, chama a torre 118 do Chimão Meia. 118, meia. Mas eu deixei, nós já está ficando que a gente vê mais umas 10 milhas, mas nós já acabamos. Beleza? É 790, está ficando que tem uns vizinhos ainda, mais umas 10 milhas, mas nós já estamos fazendo igual a ação. Gente. Frisado. 128, gol. São 3436 para o localizador, curva esquerda, proa 315. Pista para 2010, ajuste no 014, autorizado LF Zulu da pista 26, reporte estabilizado. Afirmativa, voz esquerda, proa 315, descendo para 2000, reportar estabilizado no ILS Zulu da 28, tá? 3436. Solos 4, libere no final da pista esquerda e chame 1219. 9, 5, 2, 1, 9. atrasado, Conde, o azul 2790. Localizadora TAM 3436. TAM 3436, chame a turma 118 nesse momento. 1186, uma boa. Chegou no 962, autorizado descida até o nível 120. O desvio será por quantas milhas nas próximas? No 1962, após o término do desvio, vou direto ao Momba. Três, torre. Torre Salvador, 3436, tá na final da 28. 3436, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus, 039. Livre pouso na 28, 3436. Tá 3436, solo 49, libera a esquerda, chama o solo 121-9. Esquerda 219, boa. Juan 3378, desça via TPIP 1 para o nível de voo 130. Juan 3378, vai manter aqui pronto, quantos minutos? Ciente, Juan 3378, o ciente do desvio, após o término, voe direto ao Spring. Desce para 4.000 pés, ajuste 1013. Desce para 4.000 pés, 1013, do 962. Confirme, entrou, vai realizar o desvio. Gente, aguarde transferência. Nível 710, chama o controle Aracaju, 120.3. 2710, controle portanto. Nível 2710, contato radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador, chame o controle Aracaju, 120.3. voo 4082, eu sabia que tem uno para o nível de voo 140. Cruzando 5.700 pés a 6 milhas de TPP. Voo 962, desce para 2 mil pés, ajuste 1013, autorizado em LS Zulu, na pista 28, reporte estabilizado. Desce para 2 mil pés com 1013, autorizado em LS Zulu na 28, depois vai estabilizado igual 962. Voo 3338 vai seguindo 30. São três, sete, oito, mantenha autorizado, desça para 3 mil pés, ajuste 1093, proa 040, curve à esquerda, proa 040. 3.013, esquerda 040, da 3378. Mantenha a proa 035 aqui, agora não dá ainda para voar na 040, da 3378. Curva esquerda 055, limite a radial 120 de Salvador, caso falha de comunicações, após a radial 120, voa direto junto. 790, manter o pista 28. Mantém 28, boa noite. 18.692. Salvador, gol 1962, estabilizado, e aliás, Zulu 28. Muito boa tarde. 962, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre. Faz a pista livre, 1962. Bono 556, decolador 02, controle de Salvador, 119, décima 8. 198, 156, boa. Indicado. Momento 2909. 2909, gente. Agora está transportando o óleo. Salvador, boa tarde, boa noite, 556, passando 1.400 na sua escuta.